quero falar hoje sobre evangelho. Ouçam agora pela importância do assunto. Me ajudem, pastores. Me ajudem. Preciso de vocês. Me ajudem. Me ajudem. Eu sei que é a voz de Deus aqui esta noite. Aleluia. Irmãos, o que eu vou falar talvez nem todos vão gostar. Existem pessoas iludidas hoje, pensando que estão salvos, mas que infelizmente não são. Nem todos aqueles que estão se dizendo crentes o são. Existem coisas que no passado nem precisávamos questionar, nem precisávamos discutir, mas que hoje é preciso avaliar ou reavaliar. E uma destas questões é este evangelho que nós estamos pregando. Havia no passado uma seleção natural, que não havia nem necessidade de dizer se a pessoa era ou não era crente. Quem não era, não tinha coragem de passar por um crente diante da perseguição, do sofrimento que tinham, pela perseguição que sofriam. Hoje, as coisas mudaram. Hoje há até interesses, e muitos deles até escusos, em estar na igreja. Hoje é conveniente para alguns. Hoje até é in ser um crente. Está em moda ser um crente. Quando ouvimos falar da conversão do Ayrton Senna, que maravilha, o maior ídolo da nossa juventude, o astro do esporte da Fórmula 1, se converteu. Que maravilha, sua irmã é um crente, uma crente pentecostal. É maravilhoso ouvir falar nesse momento da conversão do ex-trapalhão, o Dedé Santana. Que maravilha, a criançada fica com os olhos arregalados quando ouvem falar que o Dedé Santana hoje é um crente na Assembleia de Deus. Que maravilha ouvir esse pequeno gigante Nelson Ned cantar agora apenas hinos evangélicos. Que maravilha ouvir falar que na semana passada uma das apresentadoras infantis mais conhecidas ao ponto de competir em popularidade com a Xuxa, a nossa Mara Maravilha, se converte ao evangelho. Estamos vivendo uma época de grandes notícias, conversões de todo lado, ex-componente do conjunto Dominó, ex-componente da banda Paralamas do Sucesso, e não estou aqui para criticar ou para discutir a legitimidade de tais conversões, porque nem é esta a minha função e nem tenho esse direito. Não. Graças a Deus, se for, vamos dar glórias ao Senhor Jesus. Quem poderia imaginar que alguns anos passados Camboriú seria palco de um evento que extrapolaria os limites do município ou do estado de Santa Catarina, quando milhares de pessoas convergiriam para cá? Hoje estava conversando com o irmão Raul, pastor Raul, latida de Imperatriz, que vem com dois ônibus, enfrentando dias e dias em cima de um ônibus para poder estar aqui louvando ao Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Mas agora, nesta hora que explode a pregação do evangelho, e muitos dos que estão aqui conviveram aqueles dias quando éramos apedrejados, quando éramos ridicularizados, quando éramos criticados por sermos um crente, hoje estamos vendo as coisas mudarem. E nesta hora parece que está crescendo, que é maravilhoso, mas é esta hora que eu quero questionar este evangelho que nós estamos vivendo agora. Eu nem estou mais dizendo o evangelho que estamos pregando. Eu quero falar do evangelho que nós estamos vivendo. No momento onde tudo se deteriora, no momento onde os conceitos morais vão por água abaixo, onde está havendo uma mudança no comportamento social, alteração nos conceitos de fé, é nessa hora que devemos parar e perguntar a todos os gideões, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora o problema é esse: que evangelho nós estamos pregando? Eu vou mudar a frase. Já nem estou dizendo que evangelho estamos pregando. Eu quero perguntar: que evangelho estamos vivendo? O evangelho que você prega é o evangelho que você vive? O evangelho que você vive é o evangelho que você prega? O evangelho que nós estamos aqui vivendo aqui é o mesmo evangelho espalhado pelo mundo? Já se ouve falar em evangelho da nova era? Que evangelho nós estamos vivendo, meus irmãos? Nesta hora em que estamos aí ouvindo falar do evangelho de Jesus misturado com o evangelho da nova era, o evangelho do reverendo Moon, evangelho holístico, o evangelho do Allan Kardec, evangelho da tal da Santa Borrosa, em nome de Jesus, vamos viver o evangelho de Jesus. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Eu vou dizer isso, porque há poucos dias estive com alguns missionários da Ucrânia. Eles, os irmãos da Ucrânia, disseram: olha, irmão Takami, estão trazendo o evangelho tão diferente e esquisito que nós agradecemos, não queremos esse evangelho aqui na nossa Rússia, na nossa Ucrânia. É hora de nós pararmos para questionarmos essa situação. Eu quero nesta hora analisar com os irmãos tudo o que está acontecendo neste momento em que está havendo um barateamento da graça, uma fé fácil em um evangelho distorcido que pode estar arruinando a pureza da igreja por causa deste abrandamento da mensagem do evangelho, que está ensinando que qualquer simpatia e que qualquer resposta positiva a Jesus já se é encarado, traduzido como equivalente para uma fé salvadora, e isso está gerando uma falsa euforia que pode estar nessa explosão do crescimento, está enganando muita gente que pensa que está indo para o céu, mas não está. Jesus não está fomentando esse tipo de evangelho fácil, não, meus irmãos. Esse evangelho que tem compromisso com tudo, menos com Deus, Jesus não está precisando deste evangelho. Aliás, Jesus nunca fomentou esse tipo de credulidade. Jesus, no seu ministério público, evitou adesões rápidas, adesões fáceis, ou até adesões superficiais. A mensagem de Jesus foi muito mais rejeitada do que uma apreciada. Jesus sempre evitou e rejeitou proporcionar falsa esperança do homem. E se nesta noite a gente vem aqui pensando se iludir com falsas esperanças, o nosso evangelho não é moldado nos figurinos mesquinhos do homem. Esse evangelho não foi criado por mim. Esse evangelho não foi criado por Rutherford, não foi criado por Pana. Esse evangelho não foi criado pelo homem. Esse evangelho veio do céu, do céu, do céu, do céu. Aleluia. E quero dizer a você, iludidamente veio aqui para participar de um show dos evangélicos. Isso aqui não é show dos evangélicos. Eu não sou, e espero que nenhum desses pastores seja um artista de púlpito. Não somos artistas de púlpito. Eu não estou num palco, não estou representando um papel. Isso aqui não é casa de espetáculo, não é teatrinho, não é cirquinho, não é cinema. Isso aqui é realidade. É evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Mas o senhor já leu o texto desta noite? Marcos 16 diz: ir por todo mundo e pregar. Nem era preciso ler, todo mundo conhece esse versículo. Mas agora eu quero me aprofundar neste evangelho que nós estamos vivendo. Aleluia. Vamos abrir Gálatas. Vamos para o livro de Gálatas. Todos com as suas Bíblias, vamos abrir o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler desde o versículo 7. Vamos ler desde o versículo 6. E aqui eu quero deixar essa palavra para a gente que anda indo na conferência do Reverendo Mundo, ganhando passagem de graça aí. Viu? Você está dando munição para o diabo se aproveitar do teu nome para dizer para o mundo que ele governa o mundo. Esse homem é enviado de Satanás. Que é isso, pastor? Você não pode falar uma coisa dessa. Irmãos, um homem que diz que Jesus falhou nas suas promessas e por isso Deus enviou ele para completar a obra, meu irmão, isso é uma mentira do inferno. Jesus disse na última hora: está consumado, consumado. A obra se consumou em Jesus. Eu sei que você, meu irmão, precisava tirar umas fériazinhas, ganhou uma passagemzinha da American Airlines, passou uma semana comendo do bom e do melhor, mas você também foi um mentiroso. E você foi lá aproveitar de alguém. Está errado isso? Não podia, meu irmão. Não precisava. Não precisava. Eu sei, eu sei. Foi um equívoco. Muitos foram sem saber que estava indo. Mas tem gente que foi sabendo que a coisa era errada. Mas graças a Deus. Aleluia. Nós sabemos que existem homens e mulheres orando e jejuando. A vitória é nossa no poder do sangue de Jesus. Gálatas 1, verso 6. É para você que está pensando aí nesse lugar. Admira-me que tão depressa estejais passando, desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem perverter o evangelho de Cristo. Em outra versão está transtornado, mas a verdadeira frase aqui é perverter. Agora ouçam bem que isso aqui vai mexer com você essa noite. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anatema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anatema. A palavra anatema, para quem não está identificado com as terminologias bíblicas, significa amaldiçoar. Então vamos repetir com esse pensamento, com esse sinônimo da palavra anatema. Vamos ler o versículo 8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Qual é o evangelho que você está vivendo, meu irmão? Que evangelho tem muito, né? Evangelho de todo gosto, de todo jeito, de todo tipo. Tem gente fazendo evangelho com esse jeito. Olha, venha para minha comunidade aqui. Eu não sou contra a comunidade, não, mas existem alguns que estão criando movimentos. Esse espírito demoníaco da rebeldia que não os fazem sujeitar a nada. Estão criando evangelhos para moldar ao seu gosto, ao seu jeito, ao seu tipo. Mas a Bíblia diz aqui, pode ter produção. Aliás, já tem evangelho com produção artística. Um trem bonito, meus irmãos. Luzinhas coloridas. Está tudo programado no computador. Daqui a pouco sai fumacinha do pulpo, parece um inferno. Gelo seco. Já tem produção, é. Aqui a Bíblia diz: irmãos, pode ser até um mais bonito que o Tarcísio Meira da televisão. Pode ter o rosto de um anjo. Olha, diz aqui. Ainda que nós, meu irmão, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que nós já anunciamos, seja amaldiçoado, seja maldito. Não adianta, pode vir um evangelho com produção da rede de Globo, Hollywood, seja lá de onde for, SBT, Record, seja de onde for, a coisa pode vir bonita. orquestra de 300 instrumentos, é? Luzinhas pipocando, câmeras ação, e vem um bonito, com asinhas e tudo, anjo. É o anjo que vem descendo. Eis, voz bonita, né? Eis que eu vos trago um outro evangelho, uma nova revelação. Tá amarrado, Satanás. Aleluia. Levante a mão e glorifique a Deus. Estamos aqui em busca do verdadeiro evangelho. Custe o que custar, doa quem doer, vamos viver o evangelho de Jesus. Aramastere bacana. Eu vou dizer agora. O evangelho, Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Ele diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho. Esse aqui, ele diz, esse que é o evangelho. Paulo não se envergonhava do evangelho de? Ouça lá, nós vamos chegar lá. Aleluia. Olha, irmãos, evangelho pode ser bonitinho, ter efeito de luz, colorido. Estamos numa época tremenda. Mas evangelho pode ter retórica. Estamos atrás agora de ouvir reverendo doutor fulano e tal. Agora só vamos ouvir o seminário de um homem que fala bonita. Para com isso, meu irmão. Evangelho só será válido se ele conduzir o homem à vida eterna, ao céu. Qualquer outro evangelho seja anátema. Tem muito mapa falso aí. Não vai levar você para o céu, vai levar você para outros lugares. A Bíblia diz: há muitos caminhos que para os homens parecem perfeitos, mas os seus fins são os caminhos da morte. Então qual é o caminho que leva ao céu? Qual é o evangelho verdadeiro? Evangelho verdadeiro tem que ter essas quatro características que eu vou passar rapidamente aqui esta noite. Primeiro, se você quer ir para o céu, se você quiser ir para outro lugar, quiser evangelho bonitinho, showzão evangélico e tal, com anjinho e tudo, né? Dá até para fazer a propaganda da OMO, brincando. Esse evangelho de Hollywood, isso é mentirinha, isso é ilusão, isso é cinema, isso é feito de celulose. Eu quero trazer algo mais do que isso. Isso não acaba quando acaba o teu programa predileto. Isso não te entristece quando termina o teu show. Isso não acaba com o apagar das luzes da ribalta, não. Este evangelho vai deixar você alegre na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, em todos os momentos, tendo cantor, não tendo, tendo pregador, não tendo, tendo carro, não tendo, tendo comida, não tendo, tendo emprego, não tendo. Você vai estar alegre, tá toda hora falando língua estranha, dando glória ao Senhor. Quatro coisas que eu quero que vocês guardem para saber qual é o evangelho legítimo, o que a Bíblia nos ensina. Primeiro, primeira condição, evangelho que leva ao céu, em primeiro lugar, tem que ter compromisso com a santificação. Vamos dizer amém? Então, primeiro, evangelho verdadeiro tem compromisso com a santificação, digam. Isso, como está e valeu. Evangelho, em primeiro lugar, evangelho verdadeiro tem compromisso com a santificação. Segundo, evangelho verdadeiro é aquele que é identificado com o senhorio de Cristo. Terceiro, evangelho verdadeiro é aquele que é alicerçado na palavra de Deus. E em quarto e último lugar, evangelho verdadeiro é aquele que é legitimado pelo poder do Espírito Santo. Não adianta. Não procure outro modelo. não dá. Com passagem de avião, com shows mirabolantes, com efeitos sonoros, nada terá valor se não tiver essas quatro características. Primeiro, evangelho verdadeiro tem compromisso com a santificação. Porque o que tem de evangelho por aí que não tem compromisso com a santificação, anda de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, está na igreja de manhã, está adulterando à tarde, está cantando na igreja, está prostituindo lá fora, está muitas vezes enganando a si mesmo e está pensando que isso é show. Com a santificação, porque ando enfiando goela abaixo, é uns evangelhozinhos, desculpe, sem vergonha por aí, que não tem compromisso com nada, vai do jeito que você quer, anda do jeito que você quer, e estão oferecendo esse evangelho por aí, e talvez já está batendo nas portas da tua igreja. Jesus já está pegando chicote para andar expulsando os cambistas aqui, já pensou, meu irmão? Jesus um dia chegou na porta do templo e era aquele que já estava acostumado ali no templo. Jesus quer a purificação do templo que é o teu coração. Comece a expulsar o cambista da tua vida, aquele que quer te oferecer anedotas do Jô Soares, Chico Anísio, e quer tirar a alegria do espírito. A igreja não cresce nem se alegra por anedotas mundanas ou coisas desta vida, ela cresce porque tem a santificação na sua vida. Receba poder agora, aleluia. Essa falta de reverência de alguns, que muitas vezes tem que prevalecer o seu gosto, a sua vontade, te humilha na presença do Senhor. Entre pelo caminho da santificação, meu irmão. Arabashuria, aleluia. Não vamos reduzir o nosso relacionamento com Deus em simples rituais, meus irmãos. Tem gente que está transformando a adoração a Deus num ritual. Em nome de Jesus, nessa noite se relacione com Deus. Talvez quando você aprender a se relacionar com Deus, pode não ter pregador, pode não ter orquestra, pode não ter banda, pode não ter música, pode não ter instrumentos eletrônicos, mas se tiver a glória do Senhor, você vai sair dali vestido e revestido desta glória. Em segundo lugar, o evangelho que leva o homem ao céu tem que estar identificado com o senhorio de Cristo. Ouviu, meu amigo? Você quer saber por que é que nós aqui não falamos muito de Maria? Não é porque nós não a respeitemos. Você deve... Por que o crente não tem uma imagem do São Pedro em sua casa, aquele que tem a chave da porta do céu? Quem foi que te disse isso? Hã? Hã? Nós não precisamos nem da imagem do Senhor Jesus, com aquela cara triste, pendurado naqueles preguinhos eternos. Meu Jesus não está mais lá, ele já esteve lá. Mas ao terceiro dia, não houve inferno. inferno, demônio, pedra de túmulo, de mármore. Não houve morte que pudesse segurar Jesus. A terra não segurou Jesus e ele sai triunfante ao terceiro dia. Ele é Senhor. Cai fora, demônio, que quer tomar o posse do reverendo mundo. Jesus não falhou na sua promessa. Naquela hora que ele disse, está tudo consumado, o inferno foi derrotado. E ele diz, eis que eu tenho a chave da morte do inferno. Ora, carabaste, barma. O senhorio é do Senhor Jesus. É o senhorio do Senhor Jesus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. É Ele quem diz. Está lá em Salmos. Aleluia. Esse infeliz, esse mundo, pior que até parece comigo. Quer dizer que, ó, eu vim aqui cumprir, unificar as igrejas, porque Deus me mandou, eu sou o terceiro, o segundo Cristo, o terceiro Adão, o primeiro fracassou, Jesus veio e fracassou porque mataram ele, mas agora Deus me enviou para completar a obra e vou unificar todas as igrejas. Queima ele, Jesus. Quem é o Senhor? Não é o reverendo Mu, não? Quem é o Senhor? Aleluia. O evangelho nosso é identificado com o senhorio de Cristo. Aleluia. Bom, eu vou trazer uma explicação aqui muito, muito própria para o momento. Existe uma diferença entre Jesus ser Salvador e Jesus ser o Senhor. Aqui, o Brasil, o mundo quer o Jesus como Salvador e esquece que ele é Senhor. Para muita gente, para todo mundo aqui, Jesus é Salvador. Mas aqui tem um grupo, e a grande maioria, que não só tem Jesus como Salvador, mas tem Jesus como Senhor. Pregador, tem diferença de Jesus ser Senhor e ser Salvador? E que diferença? Mas pastor, isso é sinônimo. Nunca foi sinônimo. Jesus Salvador é uma coisa, Jesus Senhor é outra coisa. Qual é a diferença, pastor? Começa pelas vezes que a Bíblia refere-se a Jesus como Salvador. Na Bíblia existem 17 referências para Jesus como Salvador. 17. E sabe quantas tem? Eu parei no número 470. Tem mais de 470 vezes que diz que Jesus é Senhor. Está me ouvindo? A diferença? Tremenda, mas não é só diferença numérica, não. Há uma diferença tremenda que um dia Jesus elucidou, esclareceu em Lucas 6,46. Como todo brasileiro, todo cristão, camarada diz que é cristão, pendura um Jesusão bonito no peito e está lá bandido da falange vermelha, da organização do comando vermelho, mata os outros, assassina, metralha o presunto, como eles chamam, e tem, você olha no pescoço dele, sai na fotografia dos criminosos lá, aquele jornal que para ele sair sangue, crucifixozinho no peito. Você vê um marmanjão sem vergonha, do marmanjão, homem, anda de roupa de mulher, travestido, e um crucifixozinho no peito, fazendo se atropelar na rua. Ah, peraí, todo mundo tem o Jesus Salvador na orelha, o ladrão tem ele no pescoço, mas o meu Jesus não é esse, não. Esse é o Jesus Salvador que todo mundo quer ter. Agora, vocês querem ter o Jesus Senhor? Você que canta Jesus é meu Senhor, todo corinho fala de Jesus Senhor. Meu irmão, Jesus elucida a questão quando todo mundo queria ter ele como Senhor, que o povo pensa que é sinônimo. Jesus, quando o povo está dizendo Senhor, Jesus, Senhor, na hora ele dá o contra lá e diz, por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu mando? Você quer servir Jesus como Senhor? Abandona essa prostituição, meu amigo. Você pode enganar a tua mulher, Você pode enganar os teus filhos que chamam você de paizão. Você pode enganar o teu pastor. Você pode enganar até o teu ministério. Você pode enganar até o teu pastor presidente. Você pode enganar a família. Você pode enganar a sociedade. Mas Deus você não engana. Ele está aqui esta noite dizendo que Ele quer ser Senhor da tua vida. Abandona esta vida de engano e de erro. Eu não conheço a tua vida, mas Jesus conhece. Aleluia. Quantos querem ter Jesus como Senhor? Então obedeça, glorifique, exalte, louve, adore. Aleluia. Não adianta você procurar subterfúgios, evangelhozinhos de conveniência. Não. Em Mateus 10, 22 diz que por causa deste evangelho vocês serão odiados por causa do meu nome. Mas ele diz: mas aquele que perseverar até hoje. Aleluia. Vamos caminhar para o céu, meu irmão. Aleluia. Sai da frente, Satanás. Esse povo não vai se curvar diante de você. Glorifica Deus. É o povo que está marchando, que assusta Camboriú, que traz escândalos aos teólogos, que assusta os líderes religiosos. Ninguém compreende este fenômeno. E pelo sobrenatural, não tem explicação humana, racional do homem. Isso aqui é movido pelo nosso eu. E vamos caminhar para o céu. Sai da frente, Satanás! Glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Fale língua estranha, receba poder, poder, poder, poder. Oh, aleluia! Persevera até o fim. Serva de Deus que veio aqui sofrendo. Você cujo marido se desviou, te abandonou por causa do mundo, não deixa de Jesus, não. O Satanás não vai tirar essa tua salvação. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Aleluia. Serva de Deus que veio aqui com lutas e sofrimentos, glorifica o meu nome, porque eu já resolvi o teu problema na tua casa. Sinta o poder de Deus na tua vida agora. Sinta a glória do Senhor Jesus. A vitória já é sua. A vitória já é sua. Povo de Deus, a vitória é nossa. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Karl Marx não é o nosso Senhor. Marx de Engel não é o nosso Senhor. Buda não é o nosso Senhor. Allan Kardec não é o nosso Senhor. Mundo não é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Exalte Jesus agora. Autoridades aqui presentes, pastores, liderança, os discípulos do Senhor não eram formados em teologia, não eram membros do Sinédrio, não tinham cursos de doutoramento, não eram doutores da lei, nem eram escribas, não fazia parte do fechadíssimo clube político-religioso dos saduceus? Não. Não. Não tinham credenciamento do Sinédrio. Alguns deles eram covardes. Outros eram negadores, pescadores, analfabetos. Trabalho braçal. Faziam confusões, tem que tomar um tempo com ele, senão cortava a orelha dos outros. Interesseiros, tinha sim. Jesus pegou isso que era chamado de a corja da sociedade. Já pensou fazer o discipulado com essa gente? Meus irmãos, não tinham nem curso de seminário, não tinham nada. Eu fico imaginando a tolerância de Jesus. É maior do que a do pastor Cisílio. Não é brincadeira. Tem que aguentar tudo. Eu adorar aqui, não sei o que lá. Eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero. Não sei como é fácil. Imagine a tolerância de Jesus. E quando Jesus começa a chamar, o jogo do interesse está estabelecido. Apegados à ideia de que Jesus estabeleceria como Messias, iria estabelecer um trono aqui na terra, seria um rei, e queria libertá-lo e libertar a Palestina, Israel, da mão dos romanos. Meu Deus do céu, mas já na hora, opa, eu fui chamado, minha gente, eu, senhor secretário, sou eu, e lá. Começaram a. Muitos deles seguiam Jesus por interesse. Interesse mesmo, interesses mesquinhos. E quando ele diz, ouve Jesus dizer: olha, eu vou estabelecer o meu reinado essa semana que vem. Meu Deus do céu, olha lá, como ele tão tremendo. Um já tinha vendido ele por 30 pés de prata, traidor sem vergonha. Mas, meus irmãos, todos eles já estavam ali meio ajeitados. Jogo de interesse, um usando o sentimentalismo da mãe. Mãe, fala com ele, fala com ele. Jesus. Posso ter uma conversa com o senhor, Jesus? Pois não, minha irmã. Olha, quando tu estiver no teu reino, ponha o meu filho à tua direita, o outro à tua esquerda. Tudo bem, Jesus? Interesses. Pensava que Jesus seria o rei terreno ali da Palestina para libertar eles do jugo dos romanos. E aí estava todo mundo esperando. Agora imagina naquela noite, na noite da ceia, eles têm um choque de decepção. Vocês querem ver? Mas foi um choque mesmo, porque eles estavam tudo interessados em ser o grande. Um era o secretário, outro era o não sei o quê. Estava todo mundo interessado, pensando que aquele homem estabeleceria um novo reinado, seria o imperador da Palestina, libertá-los ia das mãos dos romanos. Todo mundo esperando. E Jesus dá um choque de decepção nele, antes da Santa Ceia. Mas, irmãos, era briga mesmo. Um queria ser maior que o outro. E Jesus manda eles entrarem numa casa um pouquinho antes da Santa Ceia. Todos eles me imaginando que ele seria o grande imperador, o poderoso rei da Palestina. E aí eles entram na casa aguardando Jesus nomear. Você vai ser o secretário da agricultura, você vai ser o ministro da finança. O Judas já estava doidinho de alegre. Era a grana que não acabava mais nada. E aí Jesus dá um choque de decepção, porque quando eles entram na casa, Aí começa a acontecer o seguinte: tinha uma função tremendamente humilhante, que era a função de lavar os pés. Quem fazia isso era o escravo, o empregado doméstico, mais da maior ralé, aquela que. A ralé da ralé, era o escravo, ninguém fazia isso, apenas lavar o pé dos outros, meus irmãos. Que isso, aguentar o chulé fedorento de todo mundo. E aí. Quando eles chegaram na casa, não tinha ninguém para lavar. Pronto, foi empurra. Pedro, fala, João, lava o pé do povo. Você está louco? Ô, Tiago, pergunta para o Bartolomeu se não quer dar uma lavadinha no nosso pé. Eu não, João, e você? Eu estou meio cansado, não pode ser você. E foi aquele empurra, ninguém queria lavar. Imagina o choque de decepção que eles têm quando Jesus entra. Era o imperador deles, hein? É o rei deles, o grande. Jesus, cadê a bacia? E um esperando, ninguém queria lavar o pé de ninguém. Jesus pega a bacia, chega nos pés do discípulo, se ajoelha. Aleluia. E começa a querer lavar. Irmãos do céu, foi um Deus nos acuda. Imagina o choque de decepção. Lavar os pés, meus irmãos, era uma prática, quando nada incoerente, para aquele que seria o poderoso imperador mundial. Aqueles a quem eles estavam esperando ser o grande rei. Pega a baciazinha, cara. Deixa eu lavar teu pé, Pedro. Ah, o meu não, Jesus. Deixa pra lá, Jesus. O meu não, não. Pedro, se tu não deixar eu lavar teu pé, tu não tem parte comigo no meu reino. Olha, Jesus está dando essa lição, e muita gente orgulhosa, metida a querer ser o que não é. Em nome de Jesus, aqui não tem ninguém maior. Eu não sou maior do que você, você não é maior do que eu. Aqui não tem artista de púlpito, não. Aqui tem servo do Senhor, pastores humildes, que vão fazer obra missionária. Vamos dar a mão, tome a minha, e vamos caminhar para o céu. Os demônios serão derrotados. Este evangelho é identificado com o Senhor de Cristo, e ele ensinou a lição da humildade. Se humilha na presença do Senhor, perca esse orgulho e comece a glorificar o nome de Jesus agora. Ele achendaramahas. Vocês estão com pressa de ir embora? Tem alguém escravo do relógio aqui? O teu Senhor é Jesus ou é o relógio? Então me dá mais alguns minutinhos aqui. Terceiro, o evangelho de Cristo é o evangelho alicerçado na palavra de Deus, meus irmãos. É na palavra, não adianta. Tem muita gente lendo sobre o evangelho, mas não está mais lendo o evangelho. Tem Bíblia por aí que faz 10 anos, está grudadinho a folha. Tem gente que usa ele como quem usa desodorante, só fica debaixo do sovaco, não usa mesmo. Virou adorno até para noiva entrar em casamento, e não é errado, mas tem Bíblia que não se abre mesmo. Irmãos, o nosso evangelho é alicerçado na palavra de Deus. O dia que essa igreja deixar de usar a palavra, ela deixa de ser igreja. O que significa a palavra? A palavra significa um instrumento poderoso do mundo sobrenatural. É um instrumento do mundo do impossível. É um instrumento do mundo do sobrenatural. Quando você pega a palavra, você está tirando algo do sobrenatural e colocando sobre o teu domínio. E você sabia que você tem o domínio? Esta palavra está com você. E você não usa. Não usa. Não precisa muito para fazer a obra, não. Se você tiver a palavra, aleluia, duas palavras basta, quer ver? Deus chegou nessa terra sem fome, vazia, e Deus gritou: haja luz. Fez mais do que todos os raios laser do universo. Haja separação. Irmão, separou água do oceano. Fez mais do que todos os laboratórios da NASA, Toshiba, IBM, Cibagag. Tudo junto não fez tanto quanto fez Jesus em duas palavras. Haja, pronto, aconteceu. Aleluia. Você sabia que você tem o domínio dessa palavra? Está assustado? Ela é tua, meu irmão. Se apodere dela hoje. Ela diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, fará as obras que eu faço. Não espere credenciamento de convenção, não. Se os gideões estão te enviando, vai nessa força. Leve sua palavra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, por batizar, será salvo. Quem não crê, será condenado. Parou por aí? Parou conversa. Você está com essa palavra? Gideão vai com essa palavra, amém? Então tem mais um segredinho na sequência. Diz o versículo 18 em diante: e estes sinais hão de seguir os gideões. Vocês crêem ou não crêem? Você crê? Estes sinais vão seguir o que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Pode cair fora, Satanás. Tu não tem vez aqui mais nessa noite. O diabo não tem medo dessa gravatinha nova que você comprou do Paraguai, não. O diabo não tem medo desse Vectra ômega que você comprou. Isso é um carro que daqui 5 anos já vira velho. O diabo não tem medo desse terninho de grife que você comprou no shopping center da tua cidade, não, minha irmã. O diabo não tem medo desse teu computador 486, aliás, o Pentium, não. O diabo não tem medo dessa tua posição. Você pode ser vereador, deputado, presidente, empresário, general, marechal. Você pode ser soldado, raso, gerente, o que você for. O diabo não tem medo disso de você, não. Agora sabe do que o diabo tem medo? De um crente revestido da autoridade da palavra. Expulsarão demônio. Isso é palavra. Pior que tem igreja que está querendo tirar isso. Coitado dele. Coloca a palavra, levante a mão e glorifica a Deus. A palavra é tua. A palavra é tua. Ah, expulsarão demônio. Tem mais uma coisa na palavra. Expulsarão os demônios e... Você me desculpe, meu querido irmão tradicional. Não dá pra arrancar esse pedaço aqui, ainda que você não queira. Aleluia! Você não gosta desse barulhão, mas tá aqui, ó. Expulsarão demônios e falarão na mais língua. Terá proteção, porão mão sobre os tomarão veneno, serão picados, não lhes fará dano algum. Opa! Vocês que vão com missionário, vocês podem não ir com carro zero quilômetro, 10 terninhos no teu guarda-roupa. Você não vai com carrinho, talvez nem um pois é ano 54. Mas você vai com uma coisa que o pastor vai te dar agora. Aleluia. Missionário Gideão, aqui diz, expulsaram o demônio, falaram nova língua, pegaram serpente, quebraram a mão. E a nossa pregação é o poder do Espírito Santo que está aqui, a autoridade da palavra do Senhor. é o compromisso com a santificação. Nós estamos identificados com Jesus, e Jesus está mandando todos nós. Se ele mandou aquela turma de gente cheia de defeito, com problema, é porque ele sabia que podia transformar homens como Pedro, pescadores analfabetos, num dos maiores apóstolos, que quando ele pregava estava tão cheio de poder que onde ele passava a sombra de Pedro curava os paralíticos. Então, você tem esse poder. Receba poder. Vamos encerrar agora com... Hoje vai ter treinamento de tiro ao alvo no servo do Senhor. É coisa maravilhosa. E está fácil de acertar, porque você vai atirar no irmão que está do seu lado. Vai colocar a mão no ombro dele agora. Você vai ver o que vai começar a acontecer agora. É poder. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado. Vai sair enfermidade, vai sair câncer, AIDS, vai, Jesus vai curar. Esse problema vai estar solucionado.